Pilantra na quebrada. Pilantra, se liga que agora eu vou mandar um papo reto, uma ideia pra você se ligar. Parar de se drogar, de se agoniar. Por causa da droga, esquece tudo, até da sua família. Tá na bocada, querendo droga, quer seu alimento. Já não se lembra da quebrada dos aliados, detentos, o seu sustento. Resume-se a gramas de pó, mesclado merla, assim vai ser jogado sem dó. Overdose, múltiplas e sem solução. A sua vida sendo levada, seu corpo tirado no chão. Não tem mais solução, agora é só lamentos. A sua família chora, mas com algum contentamento. Melhor morrer do que dar trabalho à sua mãe. É a lei da selva, da favela, está nos corações do favelado, que não se agonia por nada e está sempre disposto a uma nova jornada. Essa ideia é consciente, o papo aqui é sério. GH Josimar, firma você sem mistério, está na rima, levando uma mensagem sadia, falando coisas que acontecem no nosso dia a dia. É morte, treino, velório, sangue e muito álcool. Alguns pensam que estão abafando, mas estão no fracasso. Então pilantra, depois dessa gaiana real, Dinho mandando a ideia, ocorrência criminal. Do lado norte da Samambaia para o entorno sul, Parada 13, Pedregal é a quebra, não sou mais um. Quem me conhece sabe o que estou falando. O papo é reto, a ideia é firmeza, então passa um pano. Para de se drogar, para de se matar. Creia em Deus que ele é a única saída. Eu sou assim e este foi o meu relato. Aí pilantra, aqui na quebra tu tá esbarrado. Esse não é seu lugar, então pega o beco. Não honra seu caráter, não se dá respeito. Lei da favela é justa pra quem no mundo não presta. Ferro descarregado, crivado de bala na testa. Sai voado, noiado, pega o beco. Não honra seu caráter, não se dá respeito. Lei da favela é justa pra quem no mundo não presta. Sete palmos abaixo da terra, essa é sua meta. Esse aí, tô ligado ao tal do caba safado, que abaixa o seu nível por causa de um baseado. Só faz o que não presta, não sabe o que te espera. Tira a comida da sua família por causa da mela. Tá com a vida falada, não adianta mais nada, pois sua fama tá pichada, todos conhecem sua laia. Infelizmente não terá outro jeito. É, vai ser difícil parasitar aqui no nosso meio. Tá se de cabuloso, crescendo em cima de você, das antigas ligados no seu proceder. Tá assim de polícia querendo te conhecer. Se proteja, ladrão, quero ver sobreviver. É sexta-feira, sua cabeça e a crença é a mesma. É dar um bote perfeito e pegar no dinheiro e descer pra bocada pra comprar seu alimento. Mas pra casa não volta, dessa vez eu lamento. Esse não é seu lugar, então pega o beco. Não honra seu caráter, não se dá respeito. Lei da favela é justa pra quem no mundo não presta. Ferro descarregado, crivado de bala na testa. Sai voado, noiado, pega o beco. Não honra seu caráter, não se dá respeito. Lei da favela é justa pra quem no mundo não presta. Sete palmos abaixo da terra, essa é sua meta. A coisa é séria, o que fazer? Sem opção de escolher, pois sua hora é chegada e seu destino foi morrer. Alguns falam que demorou, complico até de dizer. Só sei que o bicho pegou, não teve aonde se esconder. Finalmente fizeram o que já era esperado. Pra ter certeza do resultado, foi conferir de perto os dados. Sem se constar no cadastro, até que foi bem remunerado. Só registrei, mal safado, com o corpo todo ensanguentado. Quem manda esperto, atento, quem pisa na bola, eu lamento. E quem rola ao meio do campo e consome o movimento. Por micharia, vai vendo, quem mata sempre defendo. Não paga, perde a vida e seu final já sabemos. É trágico, quem fracassa se procura, acha. É, minha alternativa é mostrada, vai de você, camarada. Pois tua cabeça é seu guia, pensar não vai custar nada. Deixa sua vida em dias e prestar contas em casa. Não é seu lugar, então pega o beco. Não honra seu caráter, não se dá respeito. Lei da favela é justa pra quem no mundo não presta. Ferro descarregado, crivado de bala na testa. Sai voado, noiado, pega o beco. Não honra seu caráter, não se dá respeito. Lei da favela é justa pra quem no mundo não presta. Sete palmos abaixo da terra, essa é sua meta.